Eu não tenho nada nem dinheiro na conta, só uma pistola que pra sua cara aponta. De ponta a ponta no país você vê revistas e jornais, outdoor, TV. Menor de rua, passando um sufoco, sendo esculachado, tentando um troco. Eu já não tento trabalhar, sangue bom, meu serviço é outro sentinela do cão. Com um fuzil atravessado, uma carga de pó, preto do outro lado, assim é melhor. Sem carteira assinada, nem fundo de garantia, quem me sustenta é o lucro do dia a dia. De 5 de 10 é comigo mesmo. Eu sei que o Necrotério espera a minha chegada, mas antes de eu cair, eu vou dar várias rajadas. Pode vir alemão que eu tô preparado. Eu não viso o futuro, só vejo um passado sinistro, cheio de intrigas. Toda vez que o meu pai chegava tinha briga, espancava minha mãe, batia no meu irmão. Todo dia a mesma merda, a mesma desilusão. A situação era sinistra. Aí bandido, isso é vacilação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra e o papo é reto, irmão. Hoje estou formando e tenho quase tudo o que eu quero. Mulheres, drogas, carros e várias 380. Na favela onde eu formo eu sou considerado. Meu cordão sempre de ouro, meu carro é BMW. Mas se não fosse a bandidagem à minha disposição, eu teria simplesmente um belíssimo caixão. Ou quem sabe então, um saco preto de lixo. Se liga, playboy, favela e morre é o bicho. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra e o papo é reto, irmão. Essa vida que eu escolhi eu não desejo pra ninguém. Na vida bandida eu sou mais um refém. Refém do inferno, refém do diabo. Refém da droga, sou mais um sanguinário que mato. Se cruzar o meu caminho, não se mete comigo e não me chama de negrinho. Eu tô nessa vida porque não me deram chance. Sou pedreiro, sou pintor e também sou mecânico. Mas aí, tá tranquilo, é tudo no meu nome. Eu não pago comédia, sou fiel, sujeito homem. Sociedade grande e racista, não quer nem saber. Se eu moro na favela, tenho família, vou se foder. Os playboy tão na pista, esnobando o que tem. Gastando com puta loura, andando de blaze e nós de trem. O meu povo tá se fudendo, morando na favela. Meu barraco é humilde, falta comida na panela. Essa porra vai mudar, eu vou dar o meu jeito. Sei que não é honesto, mas aí eu sou guerreiro e luto com aqueles que me acolheu. Preto revoltado da favela, sou fiel. Não desejo essa vida pra ninguém. Sociedade me deu as costas e me fez mais um refém. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra e o papo é reto, irmão. Sociedade grande e racista não ajuda ninguém. Que se foda minha família e que eu morra também. Mas aí eu tô legal, eu tô sobrevivendo. Mano, um salve pros amigos que estão no veneno. Hip hop é a cura e vai me salvar, me tirar da vida do crime. Quero poder trabalhar pra ensinar aos meus filhos a viver decente. Levando para a escola, pois ainda sou inocente. Não tive condições de viver decente. Meu pai chegava drogado e nos batia de repente. Minha mãe nos suportou e faleceu de infarto. O nosso pai nos largou naquele barraco. Um barraco de madeira sem esperança de vida. Eu sobrevivi, mas entrei na vida bandida. Mas antes de eu entrar pra essa vida, procurei a sociedade, ela tirou minha expectativa de ser um rapper e passar informação. Mas ao contrário, não precisa nem falar qual é que é, né? Cê está ligado. Eu formei, foi no mundo cão. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Os menores revoltados na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra e o papo é reto, irmão. Não se iluda não. O papo é reto,